Abençoa, já. Peço benção ao Pai pra seguir na correria. Caminhada é difícil, o meu dia a dia. Sigo correto, o pensamento no foco é reto. Não são coincidências que acontecem na minha vida. Peço benção ao Pai pra seguir na correria. Caminhada é difícil, o meu dia a dia. Sigo correto, o pensamento no foco é reto. Não são coincidências que acontecem no trajeto. Vi que querer é poder, mas a paciência é uma virtude. Já vi vários se iludir com propostas, não me ilude não. Agora que eu tô mais suavão, dedicado na minha missão. Mesmo que tudo ao seu redor esteja completamente confuso, bem devagar, vou apertando cada parafuso de um monstro que vai surgir. Cada dia uma nova vivência, vou tentando evoluir, aprendendo sempre mais ouvindo do que falando. Instinto observador e pensativo nos meus planos. Quem se dedica está sujeito a falha, mas tá fazendo o que acha direito. Não fica olhando só o do outro, apontando falhas e defeitos. Sem medo, esperançoso demais, agradecido por mais um dia de força, meu pai. Eu sei que não tá fácil pra ninguém, porém não você, eu. Mais um que desistiu é música pelo bem. Pai, mais uma vez tô aí, eis-me aqui, querendo lavar meus pecados. Sei que sou todo errado, me confesso, Senhor, mas me conheces melhor que eu. E se não fosse ti, minha alma já tava no breu, ajoelhado, prostrado, coitado, arrependido, magoado, frustrado, humilhado, enojado, afastado do mundo. Mas tudo muda quando você muda tudo em um segundo. É, a luz na escuridão, o sorriso no rosto de quem conviveu com a solidão. E pra quem teve fome, fosse o pão, não me desamparar. Quando eu me soltei no abismo, me agarraste pela mão. E é sem gratidão, talvez eu nem mereça. Eu simplesmente te peço proteção e agradeço. Estarás comigo em minha morte, pois sei que estiveste comigo ali desde o berço. Eu vejo que é um velho filme, mostras um novo começo. Talvez seja verdade, da reza eu não saiba um terço, mas sigo com minha fé no único Deus que me guia. E é isso, bença o meu pai por mais um dia. Peço benção ao Pai pra seguir na correria. Caminhada é difícil, o meu dia a dia. Sigo correto, o pensamento no foco é reto. Não são coincidências que acontecem na minha vida. Peço benção ao Pai pra seguir na correria. Caminhada é difícil, o meu dia a dia. Sigo correto, o pensamento no foco é reto. Não são coincidências que acontecem no trajeto. Tanto demônio tá no conto, fingindo que é santo. No pandemônio só faço meu canto, ponto, passo de canto. Pronto, conto com o manto do Senhor. Proteja dos quebrantos e me vista com santo amor. Tipo os bantos, sem espanto, na hora da guerra acalanto. Verme pra fora da terra, não sou dos que chora e erra. Na hora que berra, a gente segura o B.O. e cita só a história encerra. Berro em pé e me proteja dos projéteis disparados. Se ela quebre pro inimigo, esteja sempre camuflado. Faço o melhor de mim, caço que tá escasso. Eu passo o melhor de mim, faço não por espaço. Fracasso, passei perto, mas enterrei no terraço. Eu pus a mão na consciência e perdi a queda de braço. Sei que errei bastante, pecado é predominante. Peço sabedoria e saúde pra ir avante. Senhor, seja meus olhos perante a escuridão, sem brilho de holofote, mas sim das constelações. Um brinde à saúde, o resto nós corre atrás. Um brinde ao novo ano, sem esquecer dos demais. Que assim seja, amém. Peço benção ao Pai pra seguir na correria. Caminhada é difícil, o meu dia a dia. Sigo correto, o pensamento no foco é reto. Não são coincidências que acontecem na minha vida. Peço benção ao Pai pra seguir na correria. Caminhada é difícil, o meu dia a dia. Sigo correto, o pensamento no foco é reto. Não são coincidências que acontecem no trajeto. Peço pro Pai Nosso sempre nos abençoar, sem ter que pagar promessa, sem precisar jejuar. Levanto meu polegar, afirmativo, confiante, já que é Deus que tá comigo, tô me sentindo um tanque. O mal tá na busca, é o devorador faminto, mas você é meu escudo pra onde eu estiver indo. Me dê sagacidade pra vencer no labirinto. Esteja ao meu lado de domingo a domingo. Sempre peço perdão, à noite orando na oração, pela alma do meu irmão, pro meu tio lá na prisão. Me proteja do mal, mas força carnal, energia vital, régio espiritual. Multiplique meus pães, cuide da minha mãe, me unge de inspirações nas minhas composições. Pior que eu sei que meu ponto fraco é a carne. Me livre de toda a adversidade que me cerca na cidade. Pra onde quer que eu vá, você será sempre lembrado. É você que faz eu acordar tão entusiasmado. Os dizem que eu sou só um cabeça de bagre, mesmo assim creio em Deus e acredito no milagre.